Panorama Agrícola para 6 de março de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 6 de março de 2014, quinta-feira de lua nova. Um abraço do Mauro Moirer, do Eduardo Maier e do Márcio Peixe para você, nosso ouvinte. O ditado de hoje é: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. No programa de hoje você confere uma dica sobre produção de leite. Informações também sobre a Agrotec, tecnologia para o pequeno produtor. Na entrevista, italianos buscam parceria na área do vinho aqui em Santa Catarina. E no panorama regional, Chicão de Lages fala sobre pinhão para exportação. Ligue e participe do Panorama Agrícola, 48-3665-5359, ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. O custo de produção é um instrumento importante no gerenciamento da atividade leiteira. Por meio da análise do custo de produção, pode-se identificar pontos fortes e as deficiências em termos de resultados técnicos e econômicos, podendo-se assim agir diretamente a qualquer momento para a solução dos problemas apresentados pela atividade leiteira. Analise na sua propriedade aspectos como área de terra total e área utilizada, capital com máquinas, equipamentos e construções, mão de obra disponível, preço recebido pelo litro do leite, número de vacas, raça, índices técnicos e econômicos apresentados pela atividade e a disponibilidade de pastagens e de água. É hora das notícias. Nos dias 1 e 2 de agosto, uma sexta e sábado, em Pomerode, no Médio Vale do Itajaí, vai acontecer a segunda Agrotec, a segunda mostra catarinense de tecnologias para a agricultura de pequena escala. Estamos divulgando com bastante antecedência esse evento para que você, agricultor familiar, possa se programar e participar gratuitamente da segunda Mostra Catarinense de Tecnologias para Agricultura de Pequena Escala. Falta realmente tecnologia para o pequeno agricultor e é uma oportunidade ímpar você participar dessa segunda Agrotec, dias 1 e 2 de agosto em Pomerode. Haverá também feira de produtos, de máquinas e equipamentos, seminários técnicos e minicursos voltados para o agricultor de Santa Catarina, segunda Agrotec, dias 1 e 2 de agosto, em Pomerode. Confira a entrevista de hoje. A entrevista de hoje é com o diretor de pesquisa e inovação da EPAGRE, Luiz Antônio Paladini, que fala sobre uma visita de um grupo italiano a Santa Catarina, um grupo da área de vitivinicultura, a fim de fomentar parcerias com o Estado. O objetivo desse grupo é fazermos uma parceria na área agrícola, né, com a província de Piemonte, no norte da Itália, no sentido de trazer novas tecnologias disponíveis nesta região para a região produtora principalmente a região produtora de uva de Santa Catarina. É uma troca de informações no âmbito assim, técnico-científico, onde que temos a possibilidade de conhecer o que há de novidades na Itália, nesta região, e trazer para os nossos produtores. Além do intercâmbio técnico, onde nossos técnicos poderão ser treinados através de visitas, cursos, ensinamentos que podem receber lá, assim também como podemos receber técnicos deles no estado de Santa Catarina. Essa cooperação está sendo assinada algum acordo? Existe um protocolo de intenção já existente com alguns estados do Brasil e agora está sendo ampliado de outros segmentos do setor da indústria e agora através da Secretaria de Articulação Internacional e outras secretarias e também com contato com a Secretaria da Agricultura, que agora que vai realmente efetivar no segmento agrícola, para que a gente possa então fazer esse protocolo de intenção, fazer um convênio para que essa troca de informações técnico-científicas e também a nível de produtor possa ocorrer. Mas seria então através da Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina. Paladini, na área de vitivinicultura, como a diretoria de pesquisa da IPAG avalia esse segmento em Santa Catarina? Nós somos ainda bastante recente nessa área, mas se avançou muito, nós já temos uma qualidade, tanto é que nossos produtores já estão recebendo inúmeros prêmios, tanto nacionais quanto internacionais. Já temos uma respeitabilidade muito grande no sentido de que há uma qualidade muito boa dos nossos vinhos, uma competitividade com outros mercados, mas sempre essas informações são passíveis de serem adotadas como uma melhoria. Então, já com essa alta qualidade, essa alta tecnificação no sistema de processamento da nossa uva para produzir vinhos de qualidade, e se nós tivermos ainda mais um incremento em informações no sistema produtivo e também no sistema de processamento, certamente pelo nosso clima e pela estrutura que está se montado no estado de Santa Catarina, nós vamos ter aí cada vez mais um vinho de qualidade e uma aceitação a nível internacional com muito mais facilidade. E isso também faz parte do projeto, no sentido que não é uma vinda dos italianos para ofertar vinhos deles aqui, e sim uma troca de experiência com a possibilidade deles também passar a adquirir os nossos vinhos. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o diretor de pesquisa e inovação da EPAGRE, Luiz Antônio Paladini. Fique ligado no Panorama Regional. Pinhão para exportação. O pinhão está abrindo as portas para o Oriente, para a produção agrícola de toda a Serra Catarinense, como uma alternativa aí para a exportação. O nosso pinhão, nosso muito conhecido pinhão aqui em toda a região serrana. Uma empresa paulista de exportação está interessada em comercializar o pinhão em larga escala. Então estão pesquisando as possibilidades de implantar em Lages um polo de exportação. O pinhão é considerado então uma iguaria gastronômica, onde o mercado internacional, principalmente da China, segundo essa empresa, está muito interessada nesse produto. Na avaliação dos exportadores, o grande obstáculo para o sucesso do empreendimento está na forma primitiva como é feita a colheita. Um aproveitamento mais eficiente da safra pode ser resolvido através da implantação de processos mais industriais, onde a China poderia fornecer equipamentos técnicos, principalmente máquinas, né, a um preço mais baixo do que oferecido aí no mercado nacional. Para o extensionista rural, que fez um bom trabalho na organização na produção, o João Tenor Pereira, no município de Ipanhal, revigorar conhecimento existente pode ser a ponte que levará a agricultura serrana extrativista a nível de excelência. Então, o município de Painel, na região serrana, é o que mais organizado está na produção. E ali em Grande Florianópolis, município de Santo Amaro, onde praticamente não existe araucária, está bem organizado então na comercialização, agregando então um valor muito maior ao produto que é vendido em natura, os atravessadores de origem que chegam ali para atender esse grande mercado, bom mercado da grande Florianópolis. Mas está aí, o nosso peãozinho aí, quem sabe conquista espaço no mercado internacional. Os chineses, então, vão tomar aqui, possam comer o nosso peão e pague, né, bem o peão produzido aqui na região serrana. Hamilton Weber Xavier, Chicão e para a região de Lages para o programa Panorama Agrícola.